Há um preto na construção da ponte Vasco da Gama, está em pleno tabuleiro da ponte, quase em fase de terminação, está um americano, um engenheiro branco do lado de lá. Então começa o preto do lado de cá. Ei! Mandaste água! What? What o caralho? Mandaste água para pregar no chão, cara! What? Oh, com o caralho, branco de merda. Mandaste água, caralho! What? What a puta que te pariu? Mandaste água para pregar aqui no chão, cara! What? Filho da puta, tu é burro, não fala português! Já sei, vou falar para ele em inglês. Ei! Do you speak English? Yes! Até mandaste água, caralho!